Eu quero que essa música seja uma música de perturbado, sabe? Gente que vê espírito, velho. Igual o Freud, velho. Deixa ela, o ódio vem pra ensinar, o amor tem a cura. Deixa ela se divertir, deixa ela, o ódio vem pra ensinar, o amor tem a cura. Deixa ela se divertir, é, dança, se divertir, oh yeah. Só a gente sabe, né? Só a gente sente que é. Não tem alarde, coragem. A fonte do amor sou eu e você. Meu ego e o seu. Perdemos de novo, meu belo guri. Sim, eu disse que aceito. É solidão que faz pensar. E a lição me ensina. É, ouvir falar. Eu sou muito minha. Escrevi pra lembrar. A história não tem nexo. O que importa é o contexto. Minha forma de saber por quê. Não deixe que passe esse eu. Que depois que passaram por mim, ninguém mais me reconheceu. E assim aprendi a fugir. Feitiçaria da braba, eu diria. Quando me deito no afeto, sorri. Enquanto cê não vinha, ela dançava pra mim. Deixa ela. Eram só dois passos pra esse paraíso, mas ficou bem mais distante do que podia ser. É tão convidativo quando escolho esquecer. Cê me atrai só por telepatia. Tão perto me puxa pra perto de novo. Deixa ela. Essa noite foi boa, foi muito especial. Eu deixei cê dormir, até com meu ladal. E com mata-leão, você me apagou. E se eu não vou sorrir, eu devo ser o vilão. Não deixo nada, desde que parei pra contar as fadas. Lágrimas, enxurrada, enxerida, querida. Vou te dar flores natural, se tiver pragas esculpida. Você tá desculpada, estúpida, estupenda, aprenda a amar falhas. Faltou luz, mas era dia, hein? Faltou você em plena madrugada. Faz o que o seu boy pede, gata. Eu sou seu boy band. O som deles te machuca, baby. O meu é band-aid. Nosso lance é lírica e eles não entendem, é. Nosso lance é química, muito quente. Física nos dois à frente. Me abraça e me dê um beijo. Fumo fino comigo. Foda-se, é só uma planta. Matamos todos só com um sorriso. Seu cheiro me dá brisa, seu cabelo me embaraça. E você previu isso. Cartomante tarado, e agora eu só consigo pensar naquilo. Deixa ela, o ódio vem pra ensinar. O amor tem a cura. Deixa ela se divertir. Deixa ela, o ódio vem pra ensinar. O amor tem a cura. Deixa ela se divertir. É, dança, se divertir.